Azul 760, chame controle Salvador 120, decimal 8. 208, boa tarde. Francês 1190, Sola 01, libera próxima direita, chame Solo 1, 21, décima 1. Próxima direita, 211, boa. 3190. Prossiga. Estabilizado no IRS, vai passar. Fogo 0097. Processo. Rebaixo para cancelamento. Outro. Apagou para o cancelamento. Modificado agora 05, abandone final da 0, prefere base pela direita, rebaixo final na 7. lote Alfa Golf avistado, ponto autorizado, pista 97, vento 160 graus, 08 nós. Nós chegamos para Golf Solo 07, se libere via Papai Livre Costa Parque, boa tarde. para Salvador. Salvador, eu sou Paulo Abel, November Oscar Whisky, mantendo no meu pé interlado, está na vertical dos Ceados, visual com o campo. November Oscar Whisky, em curso da presente, reporte vertical de Enrimar. Reportará na vertical de Enrimar, o Whisky. Em November Oscar Whisky vertical da Enrimar. November Oscar Whisky avistado, pouso autorizado. Pista 17, vento 160 graus, 079. Leve pouso, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, Paulo Alves, Zulu 5, Black Track autorizado, reposto livrando na base. Torre Salvador, boa tarde, é o Gol 869, final da 10, avistando. Gol 869, boa tarde, pouso autorizado, pistona 0, ventona 60 graus, 079. Pouso autorizado, pista 10, Gol 869. 8-69, tem alguma aeronave aí próxima à cabeceira aberta com transporte, né, ligada? Negativo. Ok. Dente livre, corte. Boa tarde, boa noite, minha. Boa noite, minha. Boa tarde, continue a próxima sala, a aeronave está livre. Guardando, boa noite, minha. Boa noite, 69, solo 19, libere direita, chame solo 1, 2, 1, decima 1. Uno, 1166, foi autorizado, pistão 0, vento 1, 70 Uno, 1166, fala 2-2, libera direita, chame solo 1, 2-1, 1. Direita, 2-1-1. Salvador é o TAM 3894. TAM 3894, solicitando o pouso, pista 1-0, vento 160 graus, 062 anos. Prezado o pouso, TAM 3894. TAM 3894, solo 25, libera a próxima gerência, chame solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, tá? 3, 2, 1, tá? Salvador, estado sempre pronto para táxi. Salvador, boa tarde, é o Papá Mike. É o Papá Mike, reparte e mantém o farol de Itapuã. Botará e manterá o farol de Itapuã, Mike. Só confirmando de o Papá Mike pôs direto no pátio. Positivo, sem interferir com o tráfego, pôs direto no pátio 4, cara. Gente, o Lima Papá Mike, mantém o farol de Itapuã aguardando a autorização da aeronave agora na 7 milhas por pouso da final da 1-0. Sim, vai manter o farol de Itapuã, aguardando a aeronave de Lima Papá Mike. Pouso em Salvador, no 645 da Gol, estabilizou em LF. Bom, no 645, pouso autorizado, pistola 0, já estou na 60 graus, 062 e a nós. Pouso autorizado, Gol no 645. Espera da Papá, ajuste na 091. Pagou o autorizado ingresso que está na 7. Gol 1645, informa o tráfego. Romeu 44, linha do litoral 500 pés, já interfere com a aproximação. Gente, 1645. Já foi uma atualizar com o tráfego nacional. Autorizada a reserva do tráfego, direto do Passo 4, informa a aeronave Lino, na piscina 7, o Lima, Papa Mike. Pensa no aeródromo no 60 graus, 0619, reporte no sol. Ok, cruzada a reserva da aeronave, vai ficar atento, sem TNT, com a Zafica Alfa 7, vai direto ao Passo 4, Lima, Papa Mike. Uno 645, solo 34, libera direita, solo 1, 2, 1, decima 1. Direita 1, 2, 1, 1, boa, 645. Papa Romeu, Papa Papa Golf, vento 160 graus 079, autorizando a decolagem, que está 17. Lima, Papa Mais, considere seu solo agora aos 35, livre corte. 435. Papagolfo, decolado agora aos 3.6, chame controle, 1, 20, 08. 208, obrigado, boa tarde, Papagolfo. Torre Salvador, Papa Tango Delta, Papai Uniforme. Papa Tango Delta, Papai Uniforme, curso de presente, final 97, reporte vertical em Rimar. Final da 97, reporta vertical em Rimar e Uniforme. vertical da Enremar, o Delta Papai Uniforme. Delta Papai Uniforme, pouso autorizado, pista 17, vento 160 graus, 07 nós. Livre pouso no 7, Delta Papai Uniforme. Afirmo, solo agora, sobre 3, confirme o pátio. Eu passo livrando a pista. Hospital Uniforme Livre Costa Parque, boa noite. Ok? Azul 42 da meia, confirme. Sim. Base Curso 206, autorizada a linha área decolar, pista no zero, vento 1, 60 graus, 0612 de nós. Né? 6201, terceiro da linha, área mantém pista na zero. Azul 4206, decolado ao I54, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, boa. Channel 6201, na decolagem autorizada, pista 10, vento 160 graus, 07 nós. Questionnaire 6201, decolar 5-6, chame controle Salvador 120, 8, mau voo.